volta, mais um DC Review, o podcast sobre quadrinhos do site batiora.com.br, onde falamos exclusivamente sobre os novos 52 da DC Comics. Eu estou aqui, como sempre, com o JP. Olá. E hoje vamos falar dos lançamentos da semana do dia 12. JP, essa semana tivemos uma semana um pouquinho mais... Eu nem diria fraca, mas parece que deu uma esfriada um pouquinho nas histórias. Sim, sim. Uma semana bem fria. Quais foram os principais destaques positivos aí que você aponta nessa semana do dia 12? Olha, dessa semana, uma revista que eu gostei muito foi a Green Lantern Corps, número 36, que continua contando a saga Godhead, um crossover aí da Tropa dos Lanternas com os Novos Deuses. Eu também tenho gostado bastante dessa revista. Aliás, bastante é, talvez seja um pouquinho de exagero. Mas eu tenho gostado de, principalmente, de trazer os Novos Deuses pro universo DC principal, vamos dizer assim, né? Trazer eles de volta pro mainstream. Apesar de que eles mexeram um pouquinho igual na aparência do Godfather lá e tal, que eu achei meio... Do Godfather não, né? Do High Father. É, do Pai Celestial. Do Pai Celestial. Então, os Novos Deuses, eles apareceram um pouquinho na revista da Mulher Maravilha, né? No run do Brian Azzarello, mas o arco dele foi um pouco à parte, assim, da cronologia dos Novos 52, né? Era uma coisa que não conversava muito bem com o resto. Então, assim, eu também tô gostando muito deles trazerem esse lado do Quarto Mundo, a parte boa, né, que é a parte dos Novos Deuses, mais pra esse universo, porque até então a gente tinha visto praticamente só o Darkseid, né, o pessoal de Apocalipse. E o Orion, né, lá na Mulher Maravilha. Isso, então, que eu falei, que os Novos Deuses fizeram a apariçãozinha, mais ou menos, lá, mas que tá um pouco away ainda do que tava acontecendo no resto das histórias. É, até porque a Mulher Maravilha do Azzarello era completamente away de tudo, né, apesar de ser excelente. Não, é um arco sensacional. Voltando um pouquinho agora pra essa edição dos Lanternas, que foi a Tropa dos Lanternas Verdes 36, por que você destaca essa revista, assim? O que teve de mais interessante? Eu gostei muito, assim, de como eles desenvolveram um pouquinho do Jon Stewart, né? Dando a ele uma personalidade... Não dando a ele uma personalidade, mas destacando a ele talvez um lado mais de líder, de tomar a frente das situações e partir... Porque ele está em situação de guerra, e o Jon Stewart, ele tem um background militar. Então, essa situação que eles estão ali, que precisava de um líder, precisava de alguém para organizar a tropa, não só a tropa dos Lanternas Verdes, mas a tropa Sinestro, a tribo Índigo, que está ali tudo junto, passando o mesmo perrengue. E eu gostei bastante dessa caracterização, desse destaque que eles deram para ele. Tem um detalhe importante sobre o John, que eu achei legal aí. É, apesar de que eu já falei isso algumas vezes, que eu não sou muito fã das tropas arco-íris, aqui nessa revista... Parece que tem uma tentativa deles de tentarem dar uma personalidade para um Jon Stewart, assim. Porque sempre foi uma crítica foda a ele de que ele é uma cópia do Hal Jordan, né? Ele é um militar e tal, que vira Lanterna Verde e, tipo, vira militar de novo. É, as próprias questões que você levantou aí, né, JP, de, tipo, ah, ele tá liderando a tropa lá e tal, só que a gente sabe, pô, é, o líder da tropa é o Hal Jordan, né? Ele acaba sendo um espelho dele. Só que aí nessa Green Lantern Corps 36, ele vira uma estrela safira, né? Tem todo um plot emocional dele em relação a... Era a namorada dele, não era? Sim, tudo dá a entender que sim. É, eu confesso que eu não estava acompanhando esse título antes da saga Godhead, então não tenho certeza, mas pelo contexto da revista dá a entender que se não fosse uma namorada, pelo menos era alguém bem próxima dele. É, pois é, eu também não acompanho Lanternas desde a reformulação, desde o reboot, então isso ficou meio vago para mim também. Só que deu a entender isso, tem uma trama emocional envolvendo a ex dele lá, e as estrelas safiras, e eles deram uma roupagem um pouquinho diferente pra ele do que tem com o Hal Jordan. Até tirando ele da tropa das Lanternas Verdes, né, pra tropa rosa lá, vamos dizer. É, só que, tipo, deu uma diferenciadazinha legal no Jon Stewart. É bem semelhante, assim, ao que eles fizeram com o Guy Gardner, né, que agora ele tá na tropa dos Lanternas Vermelhos. É, o Guy, na verdade, eles já tentaram fazer de tudo com ele, né, ele virou lá Warrior... Depois voltou pra tropa. O arco dele na tropa é muito legal. E aí depois ele virou Lanterna Vermelha, igual você falou também, pra não colocar ele como mais um Lanterna Verde. É, até porque de Lanterna Verde Terráqueo nós já estamos bem saturados, né? Então bastasse ter os quatro antes do reboot, agora no reboot ainda apareceu o Simon Bass, que tá totalmente perdido nesse universo. Pois é, criaram, são cinco lanternas, só que eles estão conseguindo diferenciar eles, tirando o Simon. O Hal virou o líder da tropa, ele é o Lanterna Verde. O Kyle virou o Lanterna Branco, depois de ter sido Eon em uma porrada de coisa, né? O Guy virou o Lanterna Vermelho. O Alan Scott a gente tá vendo lá na Terra 2, e que ele é praticamente um elemental, praticamente não, né? Ele é um elemental, um avatar do verde. Então, assim, sim, ele não tem... De lanterna ele só tem o nome. Já era meio assim, né? Mas agora ficou totalmente diferenciado. E agora a gente tem o Jon Stewart também dando uma personalidade um pouquinho nova pra ele. Eu achei isso legal. É, foi bem legal mesmo. Falando de outros lançamentos também interessantes essa semana, eu tenho dois destaques aqui, até mais rápidos do que o Godhead, que foram duas revistas que não davam muita coisa. A primeira delas é Esquadrão Suicida, que chegou no número 4. A gente ainda não comentou sobre ela aqui, e é uma revista que tá, cara, tá me divertindo. Eu vou te falar que tá me divertindo. Eles conseguiram reunir uma equipe minimamente interessante, apesar de que eu quero matar a filha do Coringa. Filha do Coringa é um personagem estranho, né? É um personagem muito chato, cara. É impressionante. E eles conseguiram dar uma trama de que, cara, hoje a equipe do Esquadrão Suicida é formada por 5 membros. Hoje, assim, né? No início dessa revista do novo Esquadrão Suicida, é formada pela Raia Negra, pela filha do Coringa, pela Arlequina, pelo Pistoleiro e pro Exterminador. Aí você repara que você tem, tipo, a filha do Coringa e a Arlequina, o Pistoleiro e o Exterminador. São, tipo, personagens completamente redundantes na mesma revista. Só que eles souberam brincar com isso, sabe? Souberam criar uma rivalidadezinha ali entre o Pistoleiro e o Exterminador. Tem uma cena que a Arlequina simplesmente arrebenta com a filha do Coringa. É. Então eles conseguiram brincar bem. Essa revista tá com uma trama interessante. Quase todo o arco, por enquanto, tá se passando na Rússia. Eu não sei até onde que eles vão continuar com isso. Inclusive, aqui a gente vê o aparecimento dos Soviets Supremos, que lá no mundo dos 952 eles são tipo um projeto secreto da Rússia, né? Eles não falam sobre a existência dos Soviets Supremos abertamente. Então isso está bem interessante. E a outra revista que eu tenho um destaque para dar aí, cara, é um destaque mais ou menos, vamos dizer assim, que foi Liga da Justiça Unida número 6. Essa revista tem um plot interessante, ela tem personagens interessantes, só que eu tô naquela de, tipo, cara, a história é tão batida. Eles me trouxeram a Legião de volta e tal, pra um plot totalmente, nossa, temos uma ameaça gigante, vamos voltar pro passado antes que ela se torne tão grande assim. Tipo, aqueles velhos plots de vamos voltar no tempo pra matar o Hitler e evitar a Segunda Guerra, sabe? É muito, muito batido. Eu também senti um pouquinho de preguiça nesse plot. Assim, não que o autor tenha tido preguiça de escrever, mas eu tive um pouco de preguiça de ler essa trama. E até então, eu tava gostando desse título, né? Que eles trouxeram de volta aí o Caçador de Marte, que tava meio que na geladeira. Deram um destaque aí pro Homem-Animal. Criaram uma personagem nova que parece que tá bem legal, que é a Mia Bean. Então, eu tô gostando da revista. Trouxeram o Adam Strange, né? Sim, o Adam Strange de volta. E sem contar em outros personagens aí que até então estavam meio sem lugar também, como a Supergirl, a Stargirl, né? Assim, eu quero esperar pra ver se a trama decola. Até porque a gente tem duas equipes bem legais atuando junto aí, que tem a Legião. Nessa edição número 6, a gente já viu que a Legião Perdida vai entrar na jogada aí pra tentar derrotar o Infinitus. Só que, cara, esse Infinitus é um vilão tão genérico, igual eu falei, é um plot tão batido que me deu um pouquinho de... Ah, não, sabe, não precisava. A equipe era muito boa, o Lemire não é um escritor ruim. Não, o Lemire é excelente. É, e o plot foi dos piores possíveis, assim. Algum outro destaque, JP, de revista aí que talvez não tenha andado tão bem? Cara, é meio pesaroso falar isso, mas não deixa de ser esperado, né, cara? A revista Batman, Batman número 36 aí, que tá com uma trama no mínimo... É, tentou ser grandiosa demais, mas tá com algumas coisas que não batem, né? Cara, tá ruim. É a única definição que eu consigo dar, é que tá bem ruim. Batman Endgame, né, já está no segundo volume. Sim, sim. Só recapitulando um pouquinho, a gente tem um ataque do Coringa que ele praticamente destrói a Liga da Justiça. Ele consegue criar variações do gás do riso, infectar toda a Liga da Justiça. Isso por si só, pra mim, já é um plot bem meia boca. É, pra não falar absurdo, né? É, pois é, exatamente por ser absurdo, sabe? Eu não gosto dessas histórias dos vilões do Batman combatendo a Liga, sabe? Não bate. É, eu acho que o único vilão do Batman que realmente serve, assim, pra uma trama de Liga da Justiça é o Ra's al Ghul. Os outros não servem. É, o Ra's al Ghul tem todo um background aí da Liga das Sombras e tal. Mas o Coringa, não sei, cara, não funcionou, não está funcionando. Pareceu uma desculpinha boba, inclusive, para colocar a Liga e o Batman se enfrentando, sabe? Para variar. É, o tal do Batman com preparo. Ai, meu Deus do céu. É, que preguiça. Mas, cara, te falar que, apesar da revista não ter sido tão boa assim, o finalzinho dela eu gostei. Aquela parte da revelação do novo Coringa, isso, né? Isso. Quando o Coringa se revela que o Batman tava no asilo, que o Coringa se revela, eu gostei daquele pedacinho, achei bem legal. É, pois é. Inclusive, aquele personagem que o Coringa estava disfarçado lá, né, que era um personagem do Arca, ele já chegou a aparecer antes? Que eu saiba, não. Mas tem uma coisa interessante, né? Que esse arco Endgame, ele se passa logo após os acontecimentos de Batman Eternal. Então, existem coisas entre essa revista e a publicação atual de Batman Eternal que a gente ainda não viu. Então, pode ser que ele apareça nas futuras publicações, seja de Batman Eternal ou até mesmo da revista Arkham Manor, que a gente já saiba que aquele personagem é o Coringa, mas que os personagens da trama ainda não saibam. Então pode ter um efeito interessante isso aí. Pois seria bem bacana, né? Bem bacana se eles conseguirem desenvolver isso bem. Ou, principalmente lá em Arkham Manor, talvez, né? Que a gente tem o Bruce lá dentro do Arkham e tal. E sim, com o Coringa ótimo do lado, a gente sabendo que é o Coringa, e ninguém mais tendo essa noção. Seria bem legal. Seria, inclusive, uma situação até bem interessante, porque seria o Coringa como disfarçado de um médico do Arkham, tratando o Bruce Wayne, tratando o Batman, disfarçado de um interno do Arkham, né? Isso é uma situação meio irônica, né? É, tomara que desenvolvam isso. E tomara que desenvolvam bem, porque é um plot que me interessaria bastante. Isso sim seria um uso bem legal do Coringa. É, e não colocar ele pra tacar gás no riso no Superman, velho. Pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco vão falar que no gás do riso dele tinha kriptonita. Cara, eu não duvidaria muito não, viu? Também não. Não duvido nada. Não duvidaria muito não. Vamos passar para os principais acontecimentos da semana aí, no que diz respeito ao universo DC? Vamos lá. Começando pelas semanais, pela World's End, que talvez seja, pelo menos, a que mais tem me empolgado, não sei você. É, das semanais, acho que até por ser a mais nova, é a que realmente, assim, tá mais me empolgando para ler, até porque desde o começo da publicação do título mensal da Terra 2, eu tenho gostado muito das histórias que estão sendo publicadas lá. É. E nessa revista número 6, a gente tem um reaparecimento de um personagem que andava sumido no reboot, né? Que é o nosso sim querido Ted Grant, o Wildcat, o Pantera, né? Pantera, exato. Nosso querido Pantera. E, cara, eu achei a aparição dele meio... Eu ainda não entendo aquela trama toda do Dick Grayson com a Bárbara. Eu não sei pra onde que eles querem levar aquilo e tal. Só que não deixou de me empolgar ver o Pantera surrando a galera lá. É, foi uma trama que pegou, acho que todo mundo de surpresa, porque nunca antes tinha sido citado alguém, algum membro da Bat-Família na Terra 2, além do próprio Bruce Wayne e da Caçadora, né, que é a filha do Batman daquela Terra. Então, quando eu vi o Dick Grayson, ainda mais casado com a Barbara Gordon, né, que inclusive ela agora chama Barbara Grayson, eu fiquei bastante surpreso. E, na verdade, o Thomas Wayne também, que tem uma participação bem importante na Terra 2, né? Sim, só que sim. Da Bat-Família mesmo, é o primeiro ex-Robin aí que aparece da Terra 2. E, cara, eu não sei. Eu, sinceramente, não entendo por onde que eles vão levar esse plot. Até agora, de todos os plots lá da Terra 2, parece que é o mais deslocado deles. Mas além dessa trama da Bat-Família aí, na Terra 2 a gente teve alguns fatos relevantes. Por exemplo, a gente teve o aparecimento do Avatar do Branco, né? Que a gente Sim. descobriu lá que é o namoradinho do Lanterna Verde. Sim, o Sam. Ou, na verdade, o Gasparzinho, né? Porque é o fantasma do Sam. É, eu fiquei meio confuso sobre isso, se era realmente o Sam ou se era um espírito dele. Mas enfim, é o personagem, né? E talvez o principal plot da Terra 2 aí, pelo menos nessa revista, foi o Senhor Destino lá, completamente maluco, derrotando a fome. Deixa lá o nosso Flash, o nosso querido Joel Ciclone e a Gavião. Ele deixa os dois agonizando e sai correndo por causa de alguma coisa que tá acontecendo com o Jimmy Olsen, que a gente não fica claro pra gente o que que é. É, o Senhor Destino já tem aí um tempo já, eu não vou lembrar exatamente desde quando, mas com certeza desde antes da publicação semanal de World's End começar, né, desde a revista mensal Terra 2, já tem um tempo que ele tá nessa vibe meio doidona. Ele fica falando umas coisas meio sem nexo, como se ele tivesse tendo algum tipo de premonição, algum tipo de visão. Então, realmente, assim, não dá para saber direito, mas com certeza, assim, a gente entende que ele tá prevendo alguma catástrofe, que ele parece que tá prevendo a vinda do Darkseid, mas as ações dele ainda estão muito caóticas. Cenas dos próximos capítulos de Terra 2. Futures End? Vamos lá pra essa revista que tá muito morna. Cara, de relevante nessa revista, a gente só teve o que vai acontecer na próxima, né? É, na verdade, assim, eu achei duas coisas relevantes, né? A primeira que foi a Lois chegando na Ilha do Cadmus, e aí a gente começa a ter algumas dúvidas sobre como que ela obteve as coordenadas daquela ilha, se nem o próprio arqueiro sabia. Cara, eu não tô entendendo isso até agora. Porque quando a gente viu ela dando aquele Lift of Faith lá no final da edição passada, da 27, eu jurava de pé junto que ela cairia na Ilha do Arqueiro, né? E ela cai na Ilha Cadmus? É. Igual a gente falou lá na última edição, nem o arqueiro sabia onde ficava a ilha ainda. Como diabos ela tinha a localização da ilha? Se aquela localização lá, supostamente, que passou pra ela foi o arqueiro, ou o arsenal, né? Foi o arsenal, o arqueiro vermelho, né? Mas aí, assim, não só ela cai na ilha do Cadmus, como ela encontra com a versão dela da Terra 2, né? Que é a Tornado Vermelho. E uma cena bem bonita, na verdade, que a gente consegue ver duas Lois aí, os traços delas ligeiramente diferentes e tal, é uma cena bem bacana. Sim, e elas se reconhecem, né, como sendo as contrapartes uma das outras, pelo jeito. Mas o outro destaque é o que você já tinha comentado, né, que é o que vai acontecer na próxima edição aí, que tem a ver com o nuclear. A gente já viu nos previews que teremos uma nuclear, né, na próxima semana. E interessante aí, porque a gente vê a namoradinha do Tim Drake lá sendo capturada pelo Dr. Yamazaki. Ele coloca ela dentro de uma espécie de teleporte, né? Aquele teleporte experimental que ele está fazendo. E a gente vê na revista tanto o Raymond quanto o Jason tentando chegar nela. O Raymond junto com o Tim, os dois procurando pela namorada do Tim. E o Jason, porque ele vai no apartamento do Dr. Yamazaki e descobre que ele é um maluco da porra. Como se até agora não tivesse ficado evidente. É. Então os dois estão correndo lá pro laboratório do Dr. Yamazaki e a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Qual dos dois vai se fundir com a namorada do Tim para virar nuclear? Porque ficou claro e óbvio que vai acontecer um acidente com aquele teletransporte e teremos uma nova nuclear. É, e até pela capa da revista, que vai sair na semana que vem, a gente já viu que vai ser na semana que vem que isso vai acontecer. Eles não vão ficar protelando isso por muito tempo. E por último, a Batman Eternal, JP. Essa semana tivemos fatos mais relevantes aí? Essa semana a gente teve algumas coisas bem interessantes acontecendo. A gente teve aqui um primeiro encontro do Batman com a Salteadora, nessa nova cronologia dos Novos 52. apesar deles ainda não formarem uma equipe, assim, eles se encontram, eles se ajudam aí numa luta contra o silêncio. Mas a parte mais interessante dessa revista é que a casa tá caindo pro Batman e pro Bruce Wayne, né? Apesar de ser redundante para quem sabe que os dois são a mesma pessoa, para quem não sabe, isso não é. O que acontece? O Silêncio, ele armou uma arapuca doidona pro Batman aí, que ele aparentemente ele pede, né, ele tem influência sobre o novo comissário de polícia, e ele pede pro comissário colocar guardas vigiando certos pontos da cidade, que a gente ainda não sabe que pontos são esses. Depois é mostrado que o comissário chama a Vicki Vale, conversam sobre alguns lugares da cidade que são mantidos não, que eles são financiados pela Fundação Wayne e que são lugares meio secretos, digamos assim. E a edição termina com o Silêncio explodindo esses lugares. E que lugares são esses? São os bunkers secretos do Batman pela cidade. Demais, essa semana tivemos Batgirl 36, que eu sinceramente achei que deu uma caída boa em relação à última, né, a 35, JP. É, eu não achei que caiu tanto, não. Eu gostei de como que eles continuam levando a trama. Eu acho que esse plot que eles estão desenvolvendo de ter alguém que sabe a identidade da Bárbara Gordon tem muita lenha para queimar ainda. É, só que apesar desse plot poder ter lenha pra queimar, os vilões da semana, né? O melhor estilo Smallville. Eu achei completamente ridículos. A gente tem Ah, dois isso otakus sim. lá. É que foi bem nada a ver aquilo lá. Só que eu tenho gostado bastante das passagens da Bárbara como Bárbara Gordon, sabe? É, tanto da questão de relacionamento dela com a Canário lá e tal, que está meio conturbado, quanto a questão dela na faculdade e tal. Eu acho que isso tem sido bem desenvolvido nessa revista. É uma coisa bacana dessa revista da Batgirl, que tem acontecido com outras publicações mais recentes da DC, é que eles trazem um linguajar diferente para a revista, né? Eles trazem aí coisas mais de internet, um linguajar mais que o pessoal usa mais online. Acho que isso dá uma identificação legal não só com a Bárbara Gordon, que é uma personagem bem jovem e que está bem inserida nessa questão de tecnologias, mas também com o público que eles querem atingir com aquela revista. Outra revista que tivemos essa semana foi Constantine número 19. E, cara, eu não aguento esse Constantine dos 952. Simplesmente não dá, não dá, não dá. Ah, Constantino, eu li o comecinho, eu li umas 15 edições e larguei. É, eu só estou acompanhando Constantine agora por causa do crossover com a Terra 2, e eu gosto muito da Terra 2. É, só que assim, cara, essa edição 19, por exemplo, foi praticamente a edição inteira dele lamentando estar na Terra 2 e tal, falando que queria voltar lá pra terra dele. E, velho, não é o Constantine que a gente tá acostumado a ver, sabe? É esse Constantine aí, parece que ele só sabe resolver as coisas na base de truquezinhos de mágica e tal, e quando ele fica sem isso, ele fica completamente sem o que fazer. Ele fica completamente perdido, e é o que a gente vê aqui. Para quem já foi no inferno e voltou, e na Terra 2, mesmo que invadiu o Apocalipse, ia ser um passeio no parque, sabe? É, uma coisa interessante, assim, que talvez a gente acompanhe no decorrer aí da Constantine, é que naquela edição one shot que a gente viu aí do Fim do Mundo, né, que foi a edição de setembro, a gente vê que Constantine tá com o Elmo do Senhor Destino. Então, provavelmente nessa passagem que vai começar agora dele na Terra 2, deve mostrar como que ele consegue o Elmo. É, se bem que é aquela velha história, né, de que são futuros alternativos e tal, a gente não sabe até onde que eles vão seguir aquilo. Só que tem um detalhe importante: quem joga ele pra Terra 2 aí acaba sendo o OTAN, né? Ele acaba parando lá por causa da porrada que ele tava com o OTAN. Ah, bacana. Outras revistas, ainda tivemos Clarion essa semana. E Que cara, eu não tô lendo. que revista horrível, ainda bem que você não tá lendo. Porque, assim, essa revista tem um sério problema de roteiro. O roteiro dele é fraquíssimo, fraquíssimo, as histórias completamente batidas. É, dele é apaixonadinho pela menina, e a gente vê o espécie de mentor deles falando que aquilo ali vai dar ruim, que eles não deviam estar tão próximos e tal. Os negócios, assim, muito batidos. E o que tá me incomodando muito nessa revista é a arte, cara. O desenhista é bom, a arte é boa, só que parece que ele quer inventar demais. E quando ele começa a fazer algumas experimentações durante essa revista e tal, fica até confuso de acompanhar. Tem uns negócios ali que ele faz meio que sem necessidade. Por exemplo, eu não sei se você chegou a ler o Sandman Overture, JP. Não, ainda não. Eu tô lendo o Sandman, a publicação, as edições definitivas ainda. É, na série clássica eu acho que até chegam a fazer algumas coisas assim, mas no Overture o J.H. Williams III lá, que é, pô, baita desenhista, né? Senhor desenhista. É, que ele manda muito bem e ele faz um negócio muito interessante. De, por exemplo, tem uma passagem com um diálogo do Sandman, se eu não estou muito enganado, do Sandman, com o Destino. E o Destino falando sobre passado, futuro, coisas que vão acontecer e tal. E esse diálogo, toda a cena, passa dentro do livro, que é o livro do Destino. Então, assim, é como se fosse um retrato do, não da realidade, mas do que está escrito lá no livro, do que ainda vai acontecer. E aqui, na Clarion, eles tentam fazer a mesma coisa, só que de uma forma completamente despropositada. Os caras moram no museu. Para começo de conversa, eu até agora não entendi o que é negócio deles morarem no museu, mas tudo bem. E as cenas dentro do museu, tem uma hora que elas se passam dentro da planta do museu. Só que assim, ela não se passa dentro da planta do museu pura e simplesmente para ficar bonitinho. Não tem sentido aquilo ali. E isso me tira um pouquinho da história, essa narrativa meio maluca. É complicado, né? Quando o artista quer fazer uma arte diferente, quer fazer uma coisa mais elaborada, mas aquilo não casa com o roteiro. É, a gente tá vendo esse Multiversity, que o Morrison consegue casar isso muito bem com os artistas dele e tal. E aqui a gente vê um negócio tão, tão mal feito que, sinceramente, não rolou. Não rolou nem um pouco. E, por último, tivemos World's Finest. World's Finest 28, que contou lá um pouquinho mais sobre a história, sobre o passado de Batman, Superman e da Mulher Maravilha, né? Sim. Eu acho que pela primeira vez que a gente tem a Mulher Maravilha aparecendo em uma revista... A Mulher Maravilha da Terra 2, né? Aparecendo em uma revista de forma... Mais relevante, assim. Ah, mais ou menos, né? Desde na edição número 1 da Terra 2, ela é focada na Trindade, né? Superman, Batman e na Mulher Maravilha. Então, ela tem um destaque legal. Na edição número 0, se não me engano, ela é focada mais no Batman e no Superman. No Batman e Superman e no Sloan, né? Ela é muito focada no Sloan. Sim. Mas na edição número 1 ela já tem um foco legal, sem Mulher Maravilha. Mas realmente, na edição dessa semana de World Finest, que a gente vê aí um aprofundamento bem bacana na personagem. É, quando eu digo que é a primeira vez que ela aparece, é a primeira vez que aparece a Mulher Maravilha, vamos dizer assim, antes da guerra, né? Antes dos fatos aí que levaram à morte dos três e tal. Então foi a primeira vez que desenvolveram o background dela. E, cara, foi legal... Foi interessante eles terem puxado essas histórias da Diana, só que esses tie-ins da World's Finest e da Terra 2, a gente está logo no início, é o segundo mês que a gente tem de tie-ins, só que já estou começando a me incomodar um pouquinho. Assim, eu gosto muito dessa proposta da revista de contar, ficar fazendo meio que um Secret Files, né? Histórias secretas, histórias perdidas, etc. Mas, inclusive, quando eles falaram que iam contar histórias passadas do Batman e do Superman, eu achei bem legal. Mas eu não sabia que eles iam voltar tanto no tempo. Eles podiam ter voltado menos, iam voltar uns 5 anos e tal. Não precisava ter voltado nessa época de quando eles eram crianças ainda. O problema que eu vejo todo aí é que são personagens da Terra 2, né? Que a gente não conhece direito, que a gente não tem essa identificação... Pra ver, por exemplo, o Superman lá na Fazenda Quente, ele criança, o Batmirim lá com o pai dele, com o Thomas Wayne, e a gente se importar com eles. Por sinal, nessa história da World's Finest 28, o que mais me chamou a atenção foi o Thomas Wayne. O Thomas Wayne é muito doidão, né, cara? Assim, a gente já tem contato com o Thomas Wayne dessa terra, a gente sabe que ele não é aquele cara da terra principal que... É um cara mais certinho e tal. Ele é meio doidão. Até o visual dele é aquele visual meio de bicheiro, né? Ele parece o Tarantino. Reparou isso? Quando era mais jovem, assim, bem mais novo. O Tarantino lá no Reservoir Dogs, lá. Eu esqueci o nome em português. Cães de Aluguel. Ele tem uma cara muito, assim, de bicheiro. Aqueles óculos grandões, costeletas, aquele terninho claro. Eu achei isso muito engraçado, cara. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal na Terra 2 como um todo, e envolvendo um pouquinho mais a questão da Mulher Maravilha, é que enquanto na Terra principal eles retratam a Mulher Maravilha como sendo parte do panteão grego de deuses, na Terra 2 ela é parte do panteão romano. Né? E a gente sabe que o panteão grego e romano são equivalentes, então eu achei isso, sim, uma sacada de roteiro muito bacana. É, isso foi bacana. Aliás, se eu não estou muito enganado, na Terra 2, ela é filha do Mercúrio, né? Sim, deu a entender isso. Que inclusive é quem vai lá dar os poderes pro Joel Ciclone. Exatamente. Eu me recuso terminantemente a falar Jay Garrick, né? Pra mim vai ser sempre Joel Ciclone. É, Joel Ciclone. Pelo menos ele não tá mais com o pinico na cabeça. É, se bem que cara, eu achei esse design do capacete dele se bobear pior que o pinico, viu? Ah, não sei, cara. Eu achei ele legal. Eu achei o design muito, muito estranho. Achei uma releitura interessante, vamos dizer assim. É um pinico estilizado, né? É um pinico com estilo. Mas é isso. Depois de falar muito sobre pinicos, terminamos mais um episódio. Até semana que vem, pessoal. Na semana que vem falando aí, não só sobre os lançamentos da semana, mas teremos Multiversity. Finalmente falaremos sobre Multiversity do Morrison. É isso aí, pessoal. Deixe seus comentários aí, sugestões, críticas e até a semana que vem. Até!